simbora, simbora. O arrocha mais gostoso na Bahia. Garoto maroto ao vivo. Eu vou ligar o som do carro, detonar nos paredão. Junto com meus amigos fazer um maior festão. Não pense que vai ser como foi da outra vez, que implorei o seu amor e você me fez sofrer. Eu vou beber, beber, beber. Vou encher a cara, eu vou tomar cachaça. Vou me turbinar, vou beber, beber. Pra te esquecer, safada, que se dane seu amor. Eu vou me turbinar, vou beber, beber. Eu vou encher a cara, vou tomar cachaça. Eu vou me turbinar, beber, beber. Pra te esquecer, safada, que se dane o seu amor. Eu não vou ficar de toca, vou cair na curtição. Vai, vai, vai. E eu sou a bola da vez, tu vai comer na minha mão. Não fica aí pensando que eu estou apaixonado. Marcou bobeira, fez tudo errado. Agora vai sentir na pele tudo que eu passei. E nunca mais eu vou, eu vou beber, beber, beber. Vou encher a cara, eu vou tomar cachaça. Eu vou me turbinar, bebê, bebê, bebê. Pra te esquecer, safada, que se dane seu amor, bebê, bebê, bebê. Vai, vou encher a cara, eu vou tomar cachaça. Vou me turbinar, bebê, bebê. Pra te esquecer, safada, que se dane seu amor. Eu vou me turbinar, eu não vou ficar de toca, vou cair na curtição. Vai, vai, vai. E eu sou a bola da vez, tu vai comer na minha mão. Não fica aí pensando que eu estou apaixonado. Marcou bobeira, fez tudo errado. Agora vai sentir na pele tudo que eu passei. E nunca mais eu vou, eu vou beber, beber, beber. Vou encher a cara, eu vou tomar cachaça. Eu vou me turbinar, bebê, bebê, bebê. Pra te esquecer, safada, que se dane seu amor, bebê, bebê, bebê. Vai, vou encher a cara, eu vou tomar cachaça. Vou me turbinar, bebê, bebê. Pra te esquecer, safada, que se dane seu amor. Eu vou me turbinar.